Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas sumisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo!